palavra, cada cor é sentimento. Preencho o olhar de brilho e sobra. Cada vento, cada movimento, roda pé, canto, teto, chão. Toca disco, gira mundo. Quarto, sala, porta, avião. Cada parte é importante, cada qual em seu lugar. Mesmo quando estamos quase, estamos já. Quebra uma roda gigante, casa é onde o corpo está. Mesmo quando estamos longe, estamos lá. Cada som é pensamento que vaga pelo ar. De brilho e sobra. Cada vento, cada movimento, roda pé, canto, teto, chão. Toca disco, gira mundo. Quarto, sala, porta, avião. Cada parte é importante, cada qual em seu lugar. Mesmo quando estamos quase, estamos já. Quebra uma roda gigante, casa é onde o corpo está. Mesmo quando estamos